Podría ser eso, pessoal. Ao réu! Grito rock! É isso aí! Agora com vocês! Primeiro agradecer ao grupo Urucum de Teatro Experimental, que nos recebeu em Araraquara e agora são recebidos em São Carlos. Com vocês, Helps!